Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Enfermeira, bisturi. Tesoura. E o Corinthians? 2-0 pra eles. Serra. Já estou vendo. Sabia que estava aqui. Você ouviu isso? Estou ouvindo algo. Doutor, que cheiro horrível é esse? Está acontecendo? Bosco chanchada! Filha da puta! Manda mais uma pra gente, porque está começando o Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Que porra é essa de fazer de novo a primeira introdução do podcast? Eu faço o que eu quiser, porque quem manda essa porra sou eu. Olha o perna zoando alguém, Vinícius. Aqui é Anderson Meira, vulgo Bob Sap. Já vai começar, né? É porque a semana inteira pensando em alguém, porra. Tinha que lançar essa. Aqui é o Zé. Aqui é o Nicolau. E aqui é o Alemão. Hoje no Tosco Chanchada Podcast... E hoje no Tosco Chanchada Podcast nós vamos, né, nós temos gabarito pra falar sobre física também, né, cara? Oh. Afinal, nós temos Nicolau aqui com a gente. E o GPS dele. E o trouxe o GPS, o que eu trouxe até aqui. Né, hoje nós vamos passar uma receita aí pros nossos ouvintes de como viajar bolo no tempo. Agora que a gente vai falar? Também, cara. Também. Tá. Então, faz tanto tempo que você não vem e não ouve o Tosco Chanchada, que isso aqui vira um podcast de culinária e você não sabia, cara. Nossa, só eu vi mesmo que você tá ficando parecido com a Ana Maria Braga, tá aí falando essas merda agora. É, tem o Louro José aqui do meu lado. Ó, Louro José. Eu sou moreno. Nossa, pó de macarrão pra ele. Ui! Seu Nono, o que a gente vai falar hoje, seu Nono? Posições sexuais, sexualmente transmissíveis pelo sexo. É. Vamos falar sobre aí, né? Tamo aí pra falar sobre essas coisas. Vamos falar, né? Vamos falar. Né? No Tosco Chanchada Podcast, a gente vai falar sobre as posições teorias... Posições sexuais transmissíveis. As teorias a respeito das viagens no tempo, né? Inclusive, o tempo é... Filha da puta, cara. Dá um soco nele aí, ô Bob Sapo. Three. Bom, antes da gente ir para... Tuberculose tá foda. Tuberculose, mano. Antes da gente... Você não, deixa eu falar, você não. Nicolau, em poucas palavras, como que se viaja no tempo? Soubesse, cara, juro que eu já tinha feito alguma coisa pra poder voltar no tempo. Mas a principal teoria que se diz pra viajar no tempo é conseguir empreender uma velocidade maior que a velocidade da luz. Essa é a primeira... Eu achava que era 88 milhas por hora. É, não, só ter um DeLorean não resolve. Teoricamente, não. A menos que você impulsione o DeLorean acima da velocidade da luz, é claro. Empurrando ele. Empurrando, de preferência. Igual o Flintstones, né, cara? Uma melhorada. No capacitor de fluxo, né? Pra aumentar um pouco mais essa velocidade. My calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Mas a teoria fundamental é que se você comece a se deslocar de uma velocidade acima da velocidade da luz, você consegue visualizar fatos anteriormente ao momento que você tá vivendo. Essa é a principal teoria pra viagem no tempo. Alguém entendeu alguma coisa aí, velho? Mas isso tanto pra viagem, você avançar... Não, pra retornar ao tempo. Pra voltar no tempo, você tem que viajar numa velocidade acima da velocidade da luz pra você poder enxergar coisas que aconteceram anteriormente. Não que você tenha a capacidade de alterar isso. Peraí que o Nylon... Peraí, o Nylon vai falar... Não, pera. Pera. É, tá certo, pera. Pelo que eu entendo, na verdade, é que se você viajar na velocidade acima da velocidade da luz, o tempo passa mais devagar pra você. Isso, quanto mais rápido você está, mais devagar você passa. E quanto mais gordo você tiver também. Por exemplo, se você for ao espaço e ficar durante um tempo lá viajando a uma velocidade superior à velocidade da luz. Ou próximas, né? Ou próxima dela, pra você o tempo passa mais devagar. O que acontece é que dará a impressão de que você viajou no tempo, porque quando você voltar à velocidade normal, voltar ao seu ambiente, as pessoas estarão mais velhas do que você. Mas isso é viajar pro futuro. Exatamente. É assim que eu entendo. Bicho. As pessoas teoricamente estariam mais velhas do que você. Tirou Mas peraí, você tá baseando em que não, isso não. aí? Percepção? Não, isso aí? Mas é verdade. Isso aí é fato. Isso é a teoria dos dois astronautas gêmeos, tá? Que é uma teoria que, se eu não me engano, foi desenvolvida por Einstein. Por mim? É o Neil Armstrong e o Albert Einstein. Foi desenvolvida por Einstein. Que é exatamente isso. Dois irmãos gêmeos, um deles é astronauta, um fica na Terra e o outro viaja durante 50 anos em alta velocidade. Na hora, quando ele retornar, ele vai ter envelhecido menos do que o irmão dele. Que ficou na Terra. Essa é uma das teorias. É porque a Terra é uma bosta, né? Afinal, o cara ficou na Terra trabalhando de pedreiro. Poluição. O cara ficou lá no centro de São Paulo trabalhando de pedreiro. É, britadeira, carro, puta, zona, tóxico. Mas pra isso aí não precisa viajar na velocidade da luz, cara. Pra quê? Porque você vê um cara que aí batendo pedra aí a vida inteira, e na cachaça o cara tem 35 anos, parece que tem 50. Tem apenas 35 Entendeu? Anos de idade. Isso é um jeito de passar o tempo mais rápido, né, cara? Teoricamente. É verdade, ó. Tá aí, ó. Fudeu agora. Já acabou o programa. Ninguém falou que ia ser legal, né? Vai morrer de cirrose com 30 anos, tudo então, bem. Então, se o cara se cuida, né, daqueles métodos sexual, come direitinho, não sei o quê, ele também... Nada a ver, perna. Não. Mas se a gente se basear em envelhecimento, porra, então... até agora a teoria mais legal do Nicolau, que pelo menos dá pra você fazer alguma coisa, as outras é só uma teoria, só. Todo o universo, ele é constituído como se fosse uma malha de tempo e espaço. Falei que ele sabe, não falei? Uhum. Uma malha de tempo e espaço. E acima da velocidade da luz, que nerd, ou com uma massa muito grande, você começa a deformar o tempo e espaço. Tipo que o Paulão faz assim com a massa. Exatamente. Deforma outras coisas. A gravidade é exatamente isso. A gravidade é isso. É um corpo de massa maior deformando o tempo e espaço e atraindo o de massa menor. Diz que o Paulo tava comendo pipoca, outro dia caiu uma, ela ficou girando ao redor do corpo dele. Ele criou um funil no tempo e espaço, né, cara? Se você pula com toda a força na barriga dele, você vai parar na ilha do Lost. Então, mas assim, se você... Mas é o umbigo dele, na verdade. Quando você avança, sei lá, vamos dizer, você avançou no tempo e você encontra você mesmo velhinho lá, sacou? Você está vivendo na mesma realidade ou uma realidade, sei lá, alternativa, algo que podia ser? Aqueles paradoxos só dá se voltar pro passado, pelo que eu entendo. Do futuro é a mesma realidade no futuro, né, meu? Por exemplo, você poderia matar o seu velhinho lá e não ia dar nada. Porque... E se o seu velhinho poderia te matar também, não vai mudar nada. Afinal, você tá lá fisicamente. Sei lá, um bagulho assim, cara. Mas quando você tá lá fisicamente, você não tá lá fisicamente no presente? Não, porque você viajou. O presente passou mais rápido. Não, quer dizer, se você for para o futuro e for morto pelo seu eu velho, o seu eu velho não desaparece também? Não. Porque você foi morto no futuro. É. Então, na verdade, assim, quando você foi, a partir do momento que você vai fazer essa viagem pro futuro, você tá alterando o futuro. Uhum. Então, assim, não existe o seu eu, é isso? Não existe o seu eu velho. Não é que você altera o futuro. O tempo passa e você simplesmente está lá. É. Mas o tempo passou mais devagar pra você. Uhum. É essa... Você avançou no tempo, mas assim, não existe duas pessoas. Você viveu todo esse tempo. Uhum. A diferença é que o tempo passou mais devagar pra você. Entendi. Então não existem duas pessoas. Se o Vinícius faz a viagem pro futuro, não existem dois Vinícius. Né? Não. X. É. O Vinícius velhinho vai ser o cara... Deveria ser o cara que viveu na Terra. Uhum. Lá. Como o cara tá viajando numa nave, no espaço. Ele não está na Terra. É o mesmo cara. Certo. Vamos deixar claro que essa teoria dos astronautas gêmeos, ela só serve pra exemplificar a teoria da relatividade. Ela não trata de viagem no tempo. E se o cara tem a oportunidade de ir pro passado? Aí ele muda. Então, mas aí, assim, o processo é o mesmo, só que aí ele consegue, teoricamente, ele encontraria com o eu dele... Mais novo. Com de quem? Com o eu? Seria? É mais ou menos isso aí? Ou é pouca droga? É muita droga, cara, que tá rolando na tua cabeça, velho. Mas faz sentido, então, voltar pro passado e encontrar o seu eu jovem? Faz, faz todo sentido. Completamente plausível. Inclusive, isso acontece direto, né, meu? Verdade. Filmes, seriados, Futurama, Exterminador do Futuro, blá, blá, blá, meu. E como Hollywood nunca mentiu pra gente, né, meu? E o que você alteraria, José? O que eu alteraria? É. Voltando no passado, o que eu alteraria? A miopia. Ah, não sei, cara. Eu, sei lá. Ah, o que daria pra ele alterar? Eu não sei, assim... Ah, já sei o que eu faria, já sei o que eu faria, já sei o que eu faria. O quê? Eu pegaria o resultado de uma mega cena da virada. Ah, que manjada. Isso é muito clichê, velho. Vou deixar ele falar, não. Vou deixar ele falar, não. Se eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu pegaria essa pergunta que o Perna fez e falaria pra ele. Faz essa pergunta só no final do podcast. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? The way I see it. If you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style? Falando de viagem do tempo, o paradoxo é o paradoxo do avô, né? Que é o mais comum lá. O cara voltar... Do avô, né? Comer a própria avó, né? E se tornar o próprio avô, né, cara? Virar o criado com a avó. É, igual aconteceu no Futurama. Gerado, né? Com a avó, né? Então, nos filmes a gente vê que se acontece alguma coisa desse tipo, tipo, assim... Fode o universo tudo, é engolido, né? Fode com tudo, né, cara? Você não pode matar uma mosca no passado que já... Nossa, não, acaba não, com... Você, de alguma forma você vai terminar vendo o Biff tomar banho numa banheira gigante lá no futuro com duas putas, né, cara? O Biff tá... Quer dizer, não um bife, né? Isso! Pra saber, né? Isso seria bem bizarro. É, isso sim seria alterar tudo, né, cara? Imagina. E o bife de vaca seria o seu pai, né? É. Imagina quando os bifes dominarem o mundo, cara. Que a da hora. A vingança dos bifes, né? Esse é o paradoxo do assento. Né? Um pouco diferente do paradoxo do avô. O bife liga no lanche e pede um X humano salada, né, cara? Exatamente. Mas aí, assim, nesse caso, assim, de acontecer as alterações, pode acontecer mais ou menos igual aquelas teorias lá que a gente vê nos filmes, lá da teoria do caos, por exemplo, que alteram uma coisa aqui e aí lá na frente acontece um negócio muito maior, assim, do que se imagina e tal. Você tá tomando como exemplo o efeito borboleta, por isso, exemplo? Isso, é. Cara, o que é mais estranho é que todos os filmes seriados que abordam esse tipo de coisa, de mudança em alguma coisa que aconteceu no passado, fode tudo dali pra frente, meu. Nunca acontece alguma coisa que melhora e dá uma evolução foda na vida de todo mundo e melhora alguma coisa. É isso que nós vamos falar no podcast. Sempre, como voltar pejorativo, né, e não fuder o esquema, velho. É. Como tornar as coisas melhores. Você não pode mexer em nada, né? Não mexe em nada, hein? Não rela. Igual quando você vai na casa com a tia sua, né? Não mexe em nada. É porque, pelo que eu já vi alguma coisinha assim, existe duas possibilidades. Ou existe uma nova linha do tempo, o cara simplesmente passa a existir naquela linha do tempo onde ele não existiria, se ele matasse o vovô dele, ou não sei o que assim, ou simplesmente fode tudo, igual o Nicolau falou. É, porque o fato do cara voltar e... Automaticamente já alterou. Então, já alterou, fudeu, né? O esquema. Já tá num ponto X lá, já alterou. Já não é a mesma coisa. Tipo nos 12 macacos, assim. Fudeu tudo quando o cara voltou lá. O cara volta pra 1800 com a camiseta da Nike, né? Já fode tudo, né, cara? Uma vez eu vi uma história em quadrinhos do Maurício de Souza, que era um... É, Mônica. É a turma da Mônica. É, né? A turma da Mônica. Que o cara tá... Um cientista maluco lá, ele criou uma linha, uma máquina do tempo pra voltar no tempo... E matar o primeiro careca da humanidade, que era o Adão. Cara lá junto com... Como chama aquele que era pré-histórico lá, o Homem das Cavernas? O Kojak. O Pitaco, era amigo do Pitaco. Eu ia falar o Link, Piteco, né? Piteco, Oreia. Era amigo pitaco. Do Piteco. Pitaco. Você ia ficar dando pitaco errado aí, mano. Ficando dando pitaco, dava esses pitacos falsos aí. Aí o cara falou, desenvolveu a história lá, o cara falou assim, não me mate, porque eu sou da mesma linha genealógica que você. Se você me matar, você vai deixar de existir, né? Ele queria matar o primeiro careca, porque ele era careca. Mas, tipo, não era parente dele. Então, não direto, mas como era o primeiro careca... Tinha o gene da carequice. Do careca. Até o careca morreu. Descendente desse careca. O careca original, né, cara? Ele achou que se ele matasse o primeiro careca original, ia automaticamente começar a crescer cabelo na cabeça dele. Pô, faz sentido. Não, existe a teoria de que o cara não pode voltar ao passado antes da existência da primeira máquina do tempo também, né? Ah, é? Tem isso? Tem, porque, por exemplo, você Discorra. Vai... Discorra. Não, não entendi, eu também não sei nada. O cara faz uma máquina do tempo hoje. Um viajante do futuro só poderia voltar no tempo até hoje. Uhum. De hoje pra trás, não. Ah, então de volta pro futuro. Então, ou de volta pro futuro, então tá furado, né? Claro. Isso explica a presença de por que a gente não tem um monte de viajante do tempo aqui hoje. Tem só uns 10. Viu? Tem só uns 10. Mas existe algum, sei lá, vocês acham, tudo bem que é conspiratório, mas será que existe, cara, uma galera, assim, preocupada com essas paradas, assim, tipo, pesquisando mesmo pra ter oportunidade de voltar no tempo e fazer alguma modificação? Não. Segundo a teoria do Vinícius, existem diferentes máquinas do tempo. Eu acho podendo que sim. Uma ser menor que outra. Tem o DeLorean. Podendo uma ser menor que outra. Ele fala que só é possível voltar no dia em que a primeira foi inventada, mas se você conseguisse carregar uma máquina do tempo pra um ponto anterior, entregar no caso essa do DeLorean, máquina pra alguém, por exemplo. Mas... Não, como? Exemplo. Não, mas é. Mas pera. Vamos supor, Zé, só pode voltar no tempo a partir do momento que a máquina do tempo foi inventada. Um cara do futuro... Por que só pode voltar no tempo a partir do momento que ela foi inventada? Tudo bem. Que a sei lá, que cara, foi... mas tem essa teoria. Hein, eu não sou nerd, caralho, mano. Porra, mano, eu só não tô... Não faz sentido, eu inventar uma máquina do tempo pra voltar pro passado, só que eu posso voltar pra antes do dia que ela foi inventada, os caras cara. Que estão no futuro poderiam voltar pra esse passado, ah, entendeu? Então eu invento uma máquina agora e deposito no banco e deixo a máquina rendendo pro meu neto usar. É, pra ele criar uma máquina do tempo, ele poder voltar no não, dia da primeira Nicolau, máquina. Não, Nicolau, a máquina não, já não vai estar tá criada, Nicolau. Não, a máquina já não vai estar tá criada. Entendi, eu vou criar uma máquina do tempo, vou guardar essa máquina na garagem de casa. Não precisa guardar, vou gente, deixar, imagina. Eu posso usar pra ir até na padaria, por exemplo, usá-la normalmente, como se não fosse uma máquina do tempo. Certo. Pega o exemplo do DeLorean, vamos ilustrar, ilustra. Vamos, Se fosse aqui no Brasil... Dia 15 de outubro de 1985, eu acabo de criar o DeLorean. Uhum. Eu só posso voltar até dia 15 de outubro de 1985, então eu continuo usando o DeLorean pra ir pro trabalho. Se fosse né? aqui no Brasil, seria um Celta. Seria um, provavelmente. Um Passat, Passat, Cadete. Cadete. Um golzinho saboneteiro, eu acho. Ai. Nossa. É um helicóptero aquilo, cara. Pra ir trabalhar e tal. Quando já eu tiver um motivo justo pra voltar pra 85, sei lá, em 91. Mas por que motivo justo? Você precisa ter algum motivo pra... Tipo, bateu não. A porra do Celta, passando a fazer a merda daquela máquina do tempo. Aí o que você vai fazer? Você vai voltar no tempo pra matar o cara que bateu no seu carro, por exemplo. Aí matar cê... o pai dele. Mas e você morrer na batida? Aí você fudeu. Aí você se fudeu. Aí o universo engole, assim, ele se... É. Não é, gente, ó. A teoria... Sentido faz um... Desde na hora que o Vinícius falou que o perna é igualzinho o Bob Sapp. É, não, a teoria que eu vi é assim. Você criou a máquina do tempo agora. Acabamos de criar. Tum, fizemos a máquina do tempo. Tá aqui. Uhum. A partir desse momento, os caras lá do futuro não poderiam viajar pra cá, pra agora. Ah, sim, porque já... Sim. Sim, já se tornou real, exatamente. A existência da parada. Uhum. Antes disso, não. Mas imagina o tempo que ia demorar pra deslanchar, porque tipo, você faz uma máquina do tempo hoje. Uhum. Aí amanhã você vai botar... Não importa amanhã, porque os caras de 1 bilhão de anos poderiam... Não, tudo bem. Tô falando, mas você que criou, você vivendo aquele... Ah, não, pra você usar, você tá fudido. É muito chato. Amanhã você pode voltar pra ontem, olha que bicheira. Não tem graça nada, nenhuma. Eu ia voltar aqui e ia dar uma de sabe tudo. Ia melhorar a máquina, né? Vou voltar. Dá tempo, né? Vai dar tempo de... Já faz um Chevette. Ia aparecer aqui e ia tirar as piadas de todo mundo, porque eu ia saber o que você ia falar. Ia ficar só tirando a galera. Se eu pudesse voltar no tempo pra hoje, por exemplo, vocês falaram, mas vou voltar no tempo, só dá pra voltar no tempo daqui. No... Eu voltaria e traria um ar-condicionado pra cá, por exemplo, esse calor dos infernos aqui, ó. Um qualquer. Ah, um bom, né? Não, pode ser um split, né? Não, eu digo assim, não foi a criação. Ah, ele pegou um protótipo e trouxe pra cá. Ele, na verdade, ele pegou numa loja qualquer lá no passado. O que esse cara tá falando, irmão? Eu não sei, cara. Que ele tá como falando, assim, velho? A criação? Ele deve estar pensando o seguinte, já que você foi capaz de criar uma máquina do tempo, você é muito bem capaz de criar um ar-condicionado, ao invés de roubar um, por exemplo. Ah, mas eu sou cleptomaníaco também. Mas com a máquina do tempo, você poderia roubar um ar-condicionado hoje, fazer a utilização dele, aí quando chegar amanhã, você entra na máquina do tempo, volta e não rouba o ar-condicionado. E devolve o ar-condicionado. É, mas e a cleptomania? Você poderia voltar no tempo? Você pode ser cleptomaníaco sem ser preso. Olha que vantagem boa. Ah, o que vocês estão querendo dizer é que no caso dessas viagens aí, você vai igual você vai no centro da cidade, vai lá, busca, volta e volta depois lá. Claro, perna, pra que perder tempo estudando, cara? É. Sua prova é amanhã? Deixa a prova chegar lá, ver tudo, volta no tempo, sabe o que vai cair, vai pra prova e a cola tá na sua mão. Aí você vai querer ficar estudando. Faz a cola do que vai cair, né, mano? Estudar é pra burro, né, cara? Claro. Verdade. Mas um cara que cria máquina do tempo possivelmente passaria na prova. Menos se fosse de educação física. Isso é um paradoxo, né, cara? O cara criar uma máquina do tempo e reprovar na prova, né? De matemática, de geometria. E aí, reprovou. Volta de novo. E de novo. É tipo, continua infinito, cara. Uma pergunta. O Vinícius falou um negócio que eu acho interessante. Por exemplo, você foi mal na prova, você volta pra fazer a prova de novo. Mas nessa volta, você não vai encontrar um eu seu do passado ali? Não. Fazendo a prova? Não, então. Se a gente usar aquela teoria de linhas do tempo diferente. Ou na hora que você entrar na máquina pra voltar, você dá um tiro de longe em você mesmo. Você tá matando você no futuro. É um grande truque. Possivelmente, o seu eu que está fazendo a prova saberia da máquina do tempo. Você liga pro seu eu e fala, ô, não aparece aqui não, cai fora, se mata aí que eu tô aqui já fazendo a prova. Pulando o buracão aí. Mas peraí. Pelo que vocês estão falando, então assim, poderiam existir camadas de linhas do tempo, é isso? Cada uma segue um ritmo, né? Voltando pro... Essa palavra é da hora. Tá voltando pro bolo de novo, Nicolau. Não, é tipo um multiverso. Multiverso. Quê? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que... Ah, eu também não acredito não, velho. Tô falando porque é engraçado. Eu usei multiverso pra algum nerd vir encher o saco e trollar a gente depois. Eu tô falando pra dar linha aí na pipa do episódio. Então, mas assim, existe um multiverso, vocês acreditam? Ou existe, sei lá, você volta que no encontro... O que é um multiverso? Para de falar isso, é muito bicheiro essa palavra, mano. Ou existe um ponto toda vez que você... Multiverso é o anti-herói do universo. Nossa. São aquelas palavras que não servem pra nada. Que você chega naquele ponto X e a coisa se altera. É sempre uma linha só temporal que pode ser alterada. Não, eu penso que seja uma linha só que pode ser curvada, pra você poder fazer saltos nessa linha e você voltar e viver novamente o que tá acontecendo num tempo anterior. Que nerd, velho. Mas vamos lá, vamos lembrar. Aí entra naquilo que o Zé falou, encontrar pessoas. Então não existe. Acredito que você não se reencontraria. Você estaria na mesma situação, no mesmo lugar, num tempo anterior, com a consciência do futuro. Mais velho, então. Jesus. Não, provavelmente mais velho. Cara, eu não entendi nada, velho. Você fica tão velho que você viajar no passado... Ô louco. Digamos que... E você ficar tão velho que você viajar no passado e, tipo, esqueceu o que você foi fazer lá no passado? Pô, acontece, hein, mano? Não! Acelerar o Alzheimer, né? É por isso que o professor do De Volta pro Futuro chamou o Parkinson lá. Porque vai que ele esquecia, porque ele era velho pra caramba, né? Sim. Aí ele falou, vou colocar o cabaço aqui, porque às vezes fuder ele que se lasque. O Emmett Brown era a memória, enquanto o cara era o físico. Era o físico, mas aí depois ele tem o Parkinson, né? Então, Vinícius, pelo que o Nicolau falou, seria mais ou menos o seguinte. Digamos que você foi mal numa prova há 10 anos, por exemplo. Há 10 anos, só que não. Naquele dia eu queria impressionar a mina que tava lá na sala, agora eu quero fazer bem feita aquela prova. Fazendo uma prova bem feita sem impressionar uma mina. Que mina, filha da puta é essa, cara? Que nerd. Se fosse a sua professora que você estivesse apaixonado na terceira série, né? Pois é. Meu, volta no passado, mata o marido dela, cara. Volta no passado. Ué, ela pode escolher outro marido. Volta no passado quando ela tem... Volta no passado. Fazendo todo sentido. Dá uma de Zé, volta no passado quando ela tem 13 anos, chaveca. Volta no passado, mata o marido dela, arranca a orelha da mãe dela, faz todo sentido o que você tá falando. É claro, ela vai ficar carente, Zé. Claro. Minha mãe não tem orelha. Você como um bom psicólogo, né, cara? Exato. Especialista em órfãos de orelha. Monorelha, né? Vou lá. Meu, inúmeras possibilidades. Zé, você não tá falando nada com nada. Assim, como se alguém tivesse. Tô viajando. Tira a maconha do Zé. Ô Zé, volta no tempo aí. A maconha nessa sala tá naquele vaporizador. Tá todo mundo ficando muito louco aqui dentro, velho. Vamos mudar de assunto aí. Não, mas vai, Nicolau. Você que é a voz da experiência. Vamos falar de posições sexuais, sexualmente. Vai, geodésia, Nicolau. Então vamos, imagina uma linha reta. Essa linha é o tempo. Essa linha é o tempo, certo? A linha A. A linha A é o tempo. A partir do momento que o cara volta no tempo, cria-se uma linha B que corre paralelamente a essa linha A. Que nerd. Essa linha B pode ser acessada. Pode ser acessada do passado da linha A. A impressão que vai dar é que você está alterando a linha A, mas a linha A continua. Mas você estará na linha B. Dali pra frente, vai tudo mudar na linha B. A linha A continua no universo. Mas dela. Você nunca faz uma baldeação pra linha A. Não, não volta mais. Não volta então, a partir do momento que você passou, beleza. Você fudeu. Então, mas é igual dar o cu, cara. Deu o cu uma vez, é viado. É viado a vida inteira. Não importa quantas mulheres você coma depois, cara. Mas nessa teoria tua, você tá dizendo que não é uma viagem no tempo, é uma viagem entre universos. É uma viagem dimensional. Entre linhas. Pode ser, Nicolau, mas você acessa o passado desse universo atual, transformando esse universo atual em um universo paralelo, dali em diante. Tá, aí vamos dizer que tá no B. Aí você volta no B, você faz uma viagem pro passado, você já fez um C. Exatamente. Exato. Você faz uma viagem no tempo... Puta, quando chegar no Z, fodeu. Aí você volta pro A, rapaz. Aí reseta, né? Aí vai aí B1, é a A, né? B2, A2. É, na minha teoria, no que eu acredito, é que você, nesta mesma linha A, o seu corpo físico consegue viajar em cima dessa mesma linha. E isso quer dizer que você não vai se encontrar mais novo em uma outra... Em um outro ponto. Entendi, mas sua teoria está errada. Ah, desculpa aí. Então, ainda bem que ele não pediu pra explicar. Pelo que você tá dizendo... Ai, porra. Pelo que você tá dizendo então, Nicolau, por exemplo, se você resolve voltar 10 anos no tempo pra rever alguma coisa que aconteceu quando você tinha, sei lá, 20 anos de idade. Na verdade, você vai passar por aquela experiência dos 20 anos lá na faculdade, mas já com 30? Sim. É, eu queria dizer isso. Mas e se você matar o seu próprio avô? Se eu matar meu próprio avô... Você não poderia ter nascido logo, viajado no tempo, logo matado o seu avô? Não, peraí. Não, peraí. Como é que é? Esse é o paradoxo. Esse é o paradoxo. Aí que o bicho... Deixa eu pegar, rapaz. Você não, é aí que entra a teoria de que você não consegue alterar o passado. É por causa desses paradoxos que foi criada a teoria de que você não pode alterar o passado. É por causa desses paradoxos que foi criada a teoria que você não pode viajar pro passado. E a gente tá falando um monte de coisa assim, né, velho? Mas por que não pode alterar o passado? Se você volta no tempo e mata o seu avô, você não nasce. Só que se você não nascer, você não mata o seu avô. Sim. E não poderia nem viajar no tempo. É. Teoricamente, então, o que ele tá dizendo é isso. O paradoxo, ele é uma tentativa de explicar por que ou não se viaja no tempo, ou porque o passado não se altera, mesmo que uma viagem fosse possível. É por isso que o paradoxo, a teoria das dimensões, das linhas temporais é mais plausível, eu acho, pelo menos. É menos ridículo ou mais plausível, sei lá. Menos ridículo. Eu acho que a gente não deve matar o avô porque Deus não gosta. Senhor Nono, senhor vai se fuder, porra. O senhor matou eu seu não avô? Quero conversar. Ah, não? Não, não fala comigo. Não. Então, você não tá deixou... Aqui, palhaço. Por que você tá aqui? Você que não veio faz 6 meses, palhaço. Eu acho que, na verdade, o seu nono é o perna, cara. É o perna amanhã, beyond. É o tamanho do meu sala. Salame. Tá rendido aí, mano? Todo está en el juego. Su apodo es el picador de humo. Comió pimienta y ahora se siente en el culo. Si su respuesta fue positiva, compre ahora. Un cuento para las hemorroides. Anillo del fuego. Yo sentí que sus llamas me abrazaban, poniendo en su ardor y me devoraban. Preparo los dos, fuego de amor, ahora disponible en toda la América Latina, México, España. Supondo que é possível, né? Supunhando, velho. É, que é possível fazer uma viagem do tempo, tanto avançar no futuro como ir pro passado. Vocês acham que isso aí seria usado em quê, assim? Vocês acham que a galera envolvida com isso aí ia pensar em quê? Dinheiro. Eu acho que eles iam... Basicamente dinheiro. Eu acho que a galera que fez, assim, ninguém tava sabendo, eles iam voltar e regaçar primeiro, depois eles iam falar que fez, tá ligado? Então, imagina, por exemplo, vamos dizer que, sei lá, a galera inventa uma parada dessa pra desmentir algumas teorias ou alguns eventos do passado, né? Fala assim, ah, vamos ver se realmente, por exemplo, existiu, sei lá, um Jesus Cristo. Uhum. Aí o cara... Verdade, volta, mano, ia ser entendeu? Da hora. Aí o cara ia ser da hora. Ia ser da hora se lá, o Jesus tá pregado, sei lá, e cortar a cruz com um machado, né, cara? Aí o cara aparece pregado na cruz lá, né? É. Ele é o Jesus Cristo. Aí você volta pro presente, tá lá na igreja, Jesus na cruz, só que deitado. Tá ligado? E com um cara com um machado do lado assim. Você chega lá na cruz e dá uma entortada nela e as pessoas passam a usar um X no pescoço. Melhor ainda, você salva Jesus, né, cara? Seria uma forma de comprovar alguns eventos do passado, claro, talvez. Claro, claro. É, né? Pesquisa. Como é que é o nome daquele cara que caiu a maçã na cabeça dele lá, teoricamente? Isaac lá? Newton, né? É, então, a pessoa, você tá lá, você fica atrás da árvore lá só esperando. Na hora que a maçã fosse cair, você pegava e dava um tapinha na maçã, assim, e aí? Yeah. Então, e aí a gente ia começar a flutuar, porque não tinha mais habilidade. Né? Porque a gravidade foi inventada lá, né? É, faz sentido. E não, né? Vixe, todo sentido. Todo sentido do mundo. Não foi ele que inventou a guerra? É, claro. Claro que foi ele. Até claro. Aquele momento todo mundo flutuava. O melhor. Mas essa questão da lei da gravidade tem uma história no Congresso Nacional muito interessante. Tinha um determinado. Que nerd. Político. Cara. Ele sabe das coisas, cara. Queria fazer uma obra X lá. E ele foi pro engenheiro e falou: olha, eu quero fazer essa obra assim, assim, assim. Mas, meu senhor, meu excelentíssimo, não é possível fazer essa obra. Ué, mas como não é possível fazer? Tô pagando pra você fazer, vou superfaturar aqui em cima e tal. Como que não é possível fazer essa obra? Meu senhor, a lei da gravidade não deixa. A gente revoga essa merda dessa lei. Aí, tá vendo? Nossa senhora, hein? Entendeu? Esse é o ignorante, né? Ignorante, cara. Idiota. Faltou na aula da maçã. Nossa. Tem vários outros eventos que dá pra você alterar. Claro que tem, meu. Tipo, né? Eu sei que tem. Sei que tem. Tem mesmo, tem um monte. Então, eu acho que essa pergunta do Perna é interessante, sobre o que aconteceria, como a pessoa alteraria o passado de alguma forma, depende muito da índole dos responsáveis pela produção da máquina do tempo. Se for feita com um investimento do governo, como para a criação de espaçonaves ou de armas, provavelmente ia ter algum fim bélico. É que possivelmente vai ser inventado por um cientista, muito possivelmente com boas intenções, mas alguém tem que bancar isso aí. Exato. E quem banca quer retorno. Mas a maior parte da tecnologia desenvolvida é pra fins ou bélicos, ou é pra fim cara. Bélico ou é pra fim pornô. Sim, mas pornô, nós não estamos... Exatamente, é isso aí, fim cara. Pornô, fim pornô, tá velho. Vendo? Sim, mas e se... Vamos, de novo, suponhando-nos que... Esse é professor de gramática. Que tivesse sido inventada por um cientista louco, igual no caso de Volta pro Futuro. Um investimento próprio e sem intenção de alterar alguma coisa. Uhum. Então nem tudo é feito com fim necessariamente bélico ou pornô, no caso dele. Eles voltaram pra quê, mano? Primeira vez? Ah, foi você voltou sem querer. Foi sem querer. O Martin tava programado. Terrorista. É, o terrorista matou ele lá no... Exato. Mas que história mais maluca, né? Um cientista retardado de pedra me compra plutônio de terroristas... Na internet. Isso que eram libaneses, né? Pedindo no Mercado Livre. É. Né? Cara, e não paga, não ele paga. Ele simplesmente dá o calote do terrorista. Eu acho que ele ia viajar pro passado pra mudar alguma coisa ali. Pra pagar o terrorista, né? Pra matar os terroristas. É, ele ia passado pra fazer aquela história manjada que o Zé já falou aqui do Biff Tannen, né, cara? Vencer na loteria e pagar o terrorista, eu acho. Mano. Mas alguns fatos que acontecem, se não tem uma segunda versão, aquilo se torna verdade. Tipo a Bíblia. Pode ser. Ó, eu ia voltar a alterar uns bagulho na Bíblia, hein, cara? Ia escrever lá, ia rasurar que Deus criou o mundo em um dia e descansou seis, cara. Meu, ia ser a melhor coisa do mundo trabalhar um dia só por semana, pá, afinal, nem Deus aguentou trabalhar uma semana inteira, velho. Quem somos nós, né, só meu? Que aí você tinha que avançar um pouco e alterar algumas coisas, tipo, se o salário fosse de um dia e os impostos de sete dias, aí estava fodido, do mesmo jeito. Não, mas é cada um com seus problemas, pô. Pegaria essa pergunta que o Perna fez e falaria pra ele: faz essa pergunta só no final do podcast. Isso aí se tornaria, sei lá, uma parada turística? Ah, quero ver como é que foi no passado. Vou conhecer um faraó. Em vez do cara ir lá no... Os museus, por exemplo, não iam existir mais. Não, mas a partir do momento que o cara viaja no passado pra conhecer um faraó, o faraó também conheceria o cara. Aí ia ter um monte de hieroglifo do cara lá nas pirâmides, imagina. É, conhecia um cara que veio do futuro. É, mano, imagina escrito nas pirâmides lá. Isso era um passarinho. O olho grandão, cara mexendo com o braço. Imagina o cara com um pintão lá, né, mano? É. Hoje conheci um faraó do futuro. Hoje conheci o famoso podcaster. É. Entre aspas, né? Entre as homem do pinto grande. Carinhosamente chamado no Egito de esfinge, né? Mas tem como, assim, a gente sair dessa ideia, assim, do cara falar assim, pô, mas já que eu tô aqui, cara, e se eu... Vou fuder tudo. Se eu quiser, sei lá, de repente o cara... Vamos falar um pouco também do esquema do efeito borboleta, por exemplo. O cara voltou pro passado, aí o cara tem a oportunidade, sei lá, de salvar uma pessoa de atropelamento, de um atropelamento qualquer. É. Uma criança, por exemplo, entendeu? E o cara vai deixar de fazer porque ele não pode... É, não pode, mano, não pode. Entendeu? Mas, assim, entra uma parada moral, vamos dizer assim, na jogada. A moral é tentar alterar o que Deus quer. Quis, rapaz. Quem está lá pra morrer, quem é você pra falar que não vai morrer, caralho? Você é louco, mano. Não, mas será que isso aí alteraria alguma coisa no futuro, assim, muito fodasticamente? Pode ser, um exemplo. Uma pessoa anônima. Assim. É, você evitou que uma criança fosse atropelada. Uhum. Só que você não sabia, por exemplo, que o cara que atropelou a criança já ia ser pego pela polícia e preso na sequência, minutos depois. E ele ia conseguir alquilar. E, por exemplo, esse cara que, como você evitou que a criança fosse atropelada, a polícia não o prendeu, ele saiu dali, foi e matou o presidente. Ou essa criança futuramente se tornaria Albert Einstein, que inventou a máquina do tempo e fez você. Nossa, é verdade, cara. E aí? Aí fugia tudo, é o paradoxo do avô, isso aí. É difícil de acontecer porque o Albert Einstein não tinha muito carro naquela época. Louco, lá na Polônia. Não, mas, essa balão, cara. Imagina o balão. Caiu em cima, né? Ele soltando pipa lá e o Albert Einstein de bicicleta vai passar no cortante. É verdade. Como é que aquele cara que descobriu a eletricidade, que antes não tinha eletricidade. O cara que descobriu a lâmpada, né? Não, a eletricidade. Que soltava a lâmpada. Que empinava uma pipa. Que empinava uma pipa. É o Thor. O Thor. Eu sempre confundo todos. É o Magneto. Benjamin Franklin, o Thomas Jefferson. Eu confundo todos. Thomas Edison. Thomas Edison. É verdade. E se você parasse pela rabiola a pipa dele? Chegava, colava do lado, mas... Trombicando, né, cara? Cara, corta e apaga aí, né, velho? Aquela chuva do caralho, o cara, no momento que caiu um raio... Peraí, mas se você ia parar pela rabiola e levar, quem inventou a eletricidade foi você. Não, aí você ia estar lá, eu não sei o nome do cara ainda. É Thomas Edison. Thomas Edison, barra alemão lá, inventou a eletricidade. Edição é alemão. Edição. Não, e aí, né, a galera já floreia, né, imagina, foi só um... Um acidente. Um negócio ali, não, porque aconteceu um fato histórico. Porque veio do céu, não sei o quê, né? Um fogo, fogo divino. Cortava, né? Como uma gilete, né, cara? E era uma gilete, na rabiola. Na rabiola, minha filha. Conhecido. E nem tinha gilete nessa época, né? Mas pô? Eu levei no DeLorean. Sei lá. Você não. Passado como alemão do balão. Você não só vai roubar a ideia do cara de inventar a eletricidade. Então, vamos pegar o alemão gilete também, né, cara? Ou o giletão. Não, ia ser um lésbico, né, velho? Ia ser o primeiro giletão, cara. Aí ia mudar totalmente o sentido da palavra. E outra, também. A história ia mudar também. Nos livros de história, automaticamente ia começar a mudar as letrinhas lá, falando que não tinha uma chave lá, né? Que tinha uma chave, né, tinha um giletão lá. Tinha um objeto cortante. Objeto cortante, verdade. Misteriosamente muito obrigado, né? Escrito. De alta tecnologia, diga-se de passagem, né? Que parece até vindo do futuro. Olha, quem sabe? Alguém já era voltou. Uma faca guinso, né? Ninguém sabe. Mas até então. A pipa não sobe. Mas até então é feitiçaria, Não é magia. É magia negra, por enquanto, né? É, se fosse feitiçaria, você ia levar um papa bolinhas, né? Pra colocar. Tenga egg, né? O Master Suco. Master Sucks, né? O cara leva um juicer, filho de palito. É ligado ainda. Claro. Ele deixa e liga a pipa no juiz ser feliz valido. Aí você pega a maçã do cara lá, que eu esqueci o nome de novo, e... Tá vendo? Isso aqui é energia centrípeda. Eu pegaria essa pergunta que o Perna fez e falaria pra ele, faz essa pergunta só no final do podcast. Oh, mas imagina quantas vezes isso já não pode ter acontecido, né, cara? E a gente tá aqui moscando, né? Imagina um cara lá voltou com um monte de papel alumínio do futuro lá e resolveu fazer um costelão lá. O bagulho explodiu, foram lá e acharam os destroços de Roswell. Os caras tudo era uma vaca lá. Vendo um pedaço de carne queimada, achando que é um alienígena. É, né, e um monte de papel alumínio, velho. Não, porque imagina, você voltar, meu, só tem uns capial lá em 1920, 1930, meu. Qualquer coisa que você falar, você vira Deus lá, né, cara? Ou te mete em bala, claro. Mas se você chegasse lá em 1936 lá e matasse o Hitler, por exemplo, não ia ter Segunda Guerra? Ou ia? Acho que sim, cara. Quem? Talvez sim. Não, provavelmente sim, porque ainda tinha... Também, é, não, é. Até porque ainda tinha o fascismo italiano, Mussolini e tal. Então, mas será que seria a mesma coisa? Porque Mussolini era uma porcaria, não, né? Seria a mesma coisa, né? Porcaria, né? É, mas se você chegar lá na Idade da Pedra, lá, sei lá, com isqueiro. E o fogo ali era escasso. É. Tal, então, né? Você ia ser o deus do fogo. Entendeu? Sim, você ia ser o Prometeu. É, ia ter seu pau de fogo. Que tinha isso mesmo, o pau de fogo? É no... Taxidermia tem. Não, é no... Uma Noite Alucinante, cara. Que ele tem um pau de fogo. Você é uma 12. Pau de fogo. Esse filme é massa. Não, mas hein, essa questão de entregar um isqueiro pra uma civilização antiga, e isso seria um salto gigantesco no desenvolvimento das tecnologias, né? Porque eles iam fazer tecnologia reversa no isqueiro e iam fazer uma nave espacial dali mesmo, velho. Se fala, por exemplo, que eu não sei. É o MacGyver. O homem, né, só começou a evoluir depois que ele começou a cozinhar a carne. Depois que ele achou o primeiro isqueiro. É, que algum retardado... Mas isso tem uma explicação biológica, na verdade, né? A carne cozida, ela, na hora que você come carne cozida, o ganho de proteína é muito maior. Então houve um aumento do cérebro humano. Então, quando o homem cozinhou a carne, o cérebro humano aumentou de tamanho e ele evoluiu mais rápido. Isso aí é massa. Isso aí é ó. Palmas. Por isso, vegetarianos. É. Então, mas aí tem aquele. Tem aquele detalhe também que a galera fala, e se os maias, se a tecnologia deles não tivesse destruída, né? Olha, a minha opinião, Perna, é que a cultura, principalmente as culturas da América pré-colombiana, elas são baseadas no esquema de tradição. Sabia que ele ia usar essa palavra, velho. Não, é verdade, elas são baseadas no esquema de tradição e não de... Não é escrito. Não de evolução constante. Tanto é verdade que se você localiza uma tribo indígena que não teve nenhum contato ou pouco contato com o homem branco aqui no Brasil mesmo, eles continuam praticamente com os mesmos rituais de 500, 600 anos. Sem evolução, culturas... né? É, no nosso conceito de evolução, porque para eles cálculos... o conceito da boa sociedade não é o conceito da evolução. É manter mas a cultura. O conceito é da manutenção, do tradicional. Então eu acho que se os maias não tivessem tido sua cultura destruída, isso não significa que hoje eles estariam dominando o mundo. Então, mas assim, os caras já estavam avançados em cálculos ali, em questão acho que de até não é que irrigação, os caras estavam... Você pensa, a Grécia antiga era mais evoluído que a Europa medieval, cara. A Europa era fudida, velho. Tudo que apareceu lá, os caras destruíram, velho. Essa é a verdade, mano. Imagina se continuasse daquele ponto da Grécia antiga, não tivesse existido a Idade Média, a Idade das Trevas, toda essa merda, a gente tava muito melhor hoje em dia. Teoricamente, claro. Então vamos voltar no tempo e... Não, porque você fala, por exemplo, e assim, qual era. De repente, os maias não estavam numa curva evolucionária. De repente, eles já tinham aquela tecnologia há 500 anos, 1000 anos. É, verdade. Você tava parado ali fazia tempo. Tava parado ali há era o ápice deles aquilo. É, você entendeu? Não dá pra saber se eles estavam evoluindo tecnologicamente ou se aquilo era algo já estagnado, por exemplo. É verdade. Esse negócio de evoluir tecnologicamente. Todo mundo sabe que durante as guerras todo mundo evolui muito, né? Tecnologia, tudo. Tanto é que... Sim, os computadores vieram. É, então, em 6 anos durante a Segunda Guerra, acho que evoluíram uns 30 no mínimo ali. Tanto em armamento como em tecnologia. É cálculo balístico e tudo mais, é. E se não tivesse tido a Segunda Guerra, por exemplo? Ia ter tecnologia pra fazer a máquina do tempo? Você... É. E voltar. E impedir a guerra? É o paradoxo do avô evoluindo, aí cara. Tá, rapaz. É o paradoxo do Hitler morto. É o paradoxo morto. Do Adolfo, assim. Do Adolfinho. E outra, mano. Se isso fosse simplesmente pura verdade, Esparta é uma superpotência até hoje, né, cara? É, negócio... Cara, os maias mesmo sabiam que eles não tinham muito futuro. Tanto é que eles fizeram o calendário só até 2012. Verdade. Uma previsão muito otimista pra eles, eu acho que era por causa do nome, cara. É muito bicheira. Maia. Putz, é o nome daquela menina da novela, né? Quem? Da Maia. Da novela. Sei lá quem é. É o nome do cara do Metelão lá, do Metelão. Zé Maia. É, né, cara? Zé Maia. Nuno Leal Maia. É. Tim Maia. O Nuno Leal Maia é o homem de tudo, é cara. O Perna, velho. Estrelando Perna, né, mano? No futuro. Deixa eu fazer um remake, né, cara, do Homem de Itu e colocar o Perna. É mesmo, Perna. Você podia viajar no passado lá e tomar o papel do Nuno Leal Maia, né, cara? Seu Nuno, você acha que os astecas também estavam numa curva evolutiva ou eles já haviam estagnado quando da chegada dos espanhóis? Sinceramente, eu acho que eu estagnado. Baseado em quê, seu Porque Nuno? Porque se for pegar ali, ó, aquela parte ali. Uhum. Geralmente eles estão lá, estagnados. Sim. Agora, se você for ver por outro ângulo, tá lá. Tá. Né? Porque. Rapaz. Cara, desenvolve. Mano. Ele usou 4 palavras pra falar esse tempo todo. Estagnado, tá, lá. Estagnado. Né. Lado. Outro. Provavelmente ele foi pro futuro, né? E lá se comunica com muito poucas palavras. Mais né, cara? Implícitos. Que é o que tá acontecendo com o português nosso hoje, né? Nossa língua. Tá, ela tá. O número de implícitos tá aumentando. Então a tendência é virar uma língua mais enxuta. Ah, ainda bem que eu não sei o que é implícito. Muito menos enxuto. Você vai ver onde tiver alguma coisa implícita atrás de você, você vai entender direitinho. Então você já sabe porque é implícito. Isso é implícito porque o Nicolau já sabe, né? Afinal, ele tem um GPS, né? Embutido, né? Ele tem um GPS implícito. Acoplado. Eu eu ouço sempre o Vinícius reclamar, por exemplo, que os Raimundos acabaram. Uhum. Um exemplo. Você reclama disso, você comenta daquela igreja X lá que levou o Rodolfo. Eu! Como você... É, exatamente. Só que você também fala, por exemplo, que o quarto disco deles já era uma bem inferior aos anteriores. Certo, você tá voltaria certo. No tempo pra que a banda continuasse, correndo o risco de hoje ela ser uma banda de merda e você ter raiva deles? O Lapadas do Povo é bom, menino. É uma boa pergunta, né, cara? Olha ou só você prefere deixar acabar do no jeito auge, que tá. Né? Melhor, tipo... Melhor acabar com poucas cagadas ou você preferiria que eles tentassem continuar e fosse lá no... voltasse no tempo e tentasse mudar isso? Acontecesse com o Raimundos igual aconteceu com o Offspring, né? Eu acho que o negócio é arrumar um assassino pra matar o Rodolfo antes de fazer... Ou matar o Martin Lutero, né, cara? Ou matar os caras da MTV, né? De demolir a MTV, se pá, não demolir, sei, cara. É legal, hein, de buiar lá. O esquema, não sei qual que seria, porque eu acho que a MTV que fudeu o esquema, cara. Sei lá. Você acha que o Sono Forever é culpa da MTV, né? Acho, meu. Acho que tudo é culpa da mídia, cara. Microfone só a minha vida. E do sistema. Microfone pra mim é tudo. Ai, cara. É isso mesmo, é uma questão, porque é sério, por exemplo, o Raimundo tava virando uma banda mainstream do caralho já. Uhum. Já ficando... Saiu das raízes. Eu ainda. Assim, eu sei que vocês vão me zoar, mas eu acho que até metade do Lapadas. Cabaço. Sabe, eu acho que até metade ainda do Lapadas. Acho que nem o Lapadas inteiro salva, entendeu? Do metade do Lapadas pra trás, aí é firmeza. Pra trás. De qual metade? De qual música você diz, exatamente? Não, assim, eu tô falando de metade assim. Ah, tipo, da 1 a 5. 50%. Não, não é disso. Lapada já não é, né? Legal. É, 50% do disco é legal, entendeu? O Lapada já não. Mas já 50% não é, do começo é do fim. Tomar no cu, né, cara? Mas assim, é fato que a banda começou a declinar. Eu pra mim, né? Não sei. Pra quem gostava do estilo que os caras levavam no primeiro e no segundo álbum, porra. Mudou demais, né, velho? Então você voltaria no tempo e daria um jeito de acabar com a banda depois do segundo disco? Ou daria um jeito de avisar pra eles que tava ficando uma merda? Ou daria o cu logo uma vez? É. Correndo o risco dela. Não, dura assim, adianta... Ou daria uma rolada nisso. Não, adianta, por exemplo, falar pros caras, meu, vocês estão indo pra um caminho que não tá legal. Aí o cara fala assim pra mim, mas quem tá de bolso quem cheio? É eu você? Ou você? Né? Entendeu? Aí não, mas ele vai perguntar assim, mas quem é você pra falar disso? É. Eu sou do futuro. Eu sou o seu pai. Quem que é o traficante que você tá comprando essas merda, cara? Aí você mostra o CD, aí você mostra assim, Rodolfo Abrantes. Você leva só no Fugaz, você quer se transformar nisso? É. Nossa, que cadê banda... eu ganhar din-din? Você vai gostar de mim. Aí os caras entram em pânico e viram uma banda de homem de novo, cara. É verdade, cara. Pode ser, velho. Entendeu? Pode ser. Não se aproximem dessas pessoas. Você dá uma listinha, né? Todos os nomes dos caras da MTV. Não, um monte de nome de pastor. Pegaria essa pergunta que o Perna fez e falaria pra ele. Faz essa pergunta só no final do podcast. Boa, quem acha que o Zé voltou no tempo e roubou a ideia do Michael Jackson, cara? Eu. Eu acho. A criação da Zedofilia. Ele até adicionou aquele refrão lá, o Zé, se você pudesse voltar no Rosé, tempo... Rosé, Rosé, Rosé. Rosé. Ele abre a portinha. Joseph! José! Ô Zé, você impediria alguém de cagar no seu pau, cara? Se você pudesse voltar no tempo, você se daria um toque, ô cara, não vai lá hoje não, que ela tá com ódio arreia do caralho, ele comeu milho. Você daria um toque pra você mesmo, cara? E você acreditaria se aparecesse um cara dizendo ser você do futuro e te desse um toque desse? Sim. E você se daria o toque ou você acreditaria? Os dois. Ou você daria o toque na mina pra ver se tava cagando. Pra ver se tava na porta. Mas eu trabalhando com a... Mas aí, cheio de mina. Mostrando a linguiça. Vê se o trem tava na estação já. Olha lá. E a ver se era fabricante de charuto cubano, velho. Com a goiaba entalada. Ô, alemão, assim, se você pudesse voltar no futuro, cara, que boa ideia você roubaria. Voltar no futuro. Voltar. Ô, alemão. Isso quer dizer que você já foi uma vez. É por isso que eu fui de volta pro futuro, né? Seus cabaços, cara. Ô, alemão, se você pudesse voltar pro passado, que boa ideia você roubaria do passado e colocaria seu nome lá no bagulho. Nerdcast. É. Yeah. Ai, que merda, velho. Eu não esperava essa resposta. E você, Nicolás, se pudesse roubar uma ideia muito fora do passado, qual seria? Ah, eu roubaria a Playboy, né, cara? Seria o Hugh Hefner lá. Seria até hoje, hoje eu teria morrido de tanto meter, né, meu? É, ele é homossexual, o Hugh Hefner. Certeza, mano? Será? Será, mano? É que a ideia da Playboy é uma ideia super simples, que é fotografia de mulher pelada. Assim, super simples fazer, né? Mas pra época, tinha toda uma parada de padrões, de moralidade, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mas isso aí, quando entra dinheiro na parada, foda-se. Não, a verdade é que eu ia voltar no tempo, eu só ia ter essa ideia. Colocar o Hugh Hefner pra fazer, porque se eu fizesse, ia virar bosta, velho. Não manjo nada. Você não pode avacalhar tanto o bagulho, né, cara? Não adianta você ter a ideia de roubar lá o Love Me Tender que ia cantar também. Só rouba a autoria, gente. Seja, não precisa ser tão... Mas você ia viver naquela época ou você ia voltar pro presente? Ah, eu acho que eu ia ficar por lá mesmo, hein, cara. Eu não ia pegar AIDS tão fácil. Porque senão você não ia lembrar das meninas que você comeu, né, assim. É, eu ia ter que ter um diário, né, cara. Nossa, você lendo lá... Não, como se ele fosse consultar isso em algum momento da vida. Depois, mas aí meus netos e o futuro do podcast ia estar aqui, né, cara. Nessa época ele ia precisar de um diário. Hoje em dia ele ia precisar de um anuário, né? Hoje em dia eu coloco lá no bloco de nota, né, cara? Anáurio. Meu Deus. Bom, que de certa forma aconteceu com a Hustler, né, cara? Só que a Hustler, o cara falou assim, não, vou tacar o pé nessa porra e vou arregaçar mesmo, né, nas fotos e tal, na parada, né? Larry Flint já é uma playboy, só que mais... Da hora. Com putaria de verdade, né? E não com... Posta as coisas, né? Não, eu sei. Tudo bem, a Hustler, assim, pra gente que vê, eu acho que é melhor que a Playboy. Mas eu tô falando de quantidade de mulher comida, cara. Ah, tá. Quantidade de mulher comida. Eu ia roubar a Playboy, cara, porque, putz... Cara, e não tem fim, né? Você vê assim... Mas enquanto tiver mulher, vai ter Playboy. É, meu. Enquanto não, tiver não. Homem, vai ter Playboy, né? Os dois, assim, né? Homem e lésbica. Os dois, né? Tudo bem que é sei lá. Os dois. Mas se bem que lá em casa, Playboy, minha mulher lê também junto. A minha Playboy, lê ela também. Pega e lê. Lê também. Isso quer dizer que ele Playboy, lê Playboy. Quer dizer que ele lê. Crap, cara. É um sinal claro. Ele cometeu assim. O maior dos pecados, cara. Cara, uma revista... Qualquer que seja a revista, você lê. Desde que seja somente o título ou o nome da pessoa e depois você folheia. Levou o pé da letra. Ou você pega uma revista e lê as reportagens. Tá, se o Nicolau pudesse voltar no tempo, ele ia inventar Playboy sem foto, cara. Ia mesmo, velho. Ia inventar Playboy plastificada. Ia ser tudo máquina de escrever ainda. Ia aperfeiçoar ideias. Né? Em braille, né? Né? Você podia, de repente, fazer uma Playboy lavável, né? Pra, né? Ah, pra mim, melhor seria um holograma, assim, né, meu? Tridimensional. Mas não tinha tecnologia pra isso na época. Ah, não, boa, tem ainda tecnologia. Mas tipo uma mina isso, né? Mexendo, assim? É, batendo uma punheta. Meu, né? Vem com punheteiro. Mas é perigoso, né, cara? Será que você ia ter controle? Porque hoje era só uma Playboy, né? Amanhã ela pode ir. É, o pior é alguém dar um G Magazine amanhã... pro Nicolau aí. Amanhã ela pode ir. Aparecer o Vampeta lá. Ela pode engravidar, pedir pensão. Você tá lá, Playboy holograma lá, é só uma Playboy. Imagina você pegar vírus, né? Amanhã ela volta no passado e tenta matar a Sarah Connor, né, por exemplo. Nossa, cara! A revista volta isso, é isso? É, holograma, cara. Afinal, a gente não tem controle da tecnologia, é verdade. Né, qual filme que é, meu, que os caras inventavam tipo um robô, assim, ele era um molde, aí colocava tipo a pele, a carne de quem eles quisessem em cima e faziam umas mulheres gostosas, meu. Não lembro de quem é. Mulher Nota Mil. Não, não é esse, cara. É Mulher Nota Mil, o molecado escaneia um monte de coisa lá, não é? Coloca lá no... Sessão da Tarde. Né, e sai lá. Nicolau, não fuja da raia, Nicolau. Qual seria a ideia que você roubaria? Já foi, Vinícius, já foi. Agora é sua vez. Né? Agora é minha vez. Isso. Agora deu tempo de eu pensar um pouco. Pois foi. Eu roubaria... Ainda não tenho. Não, agora eu pensei direitinho. Eu roubaria essa ideia de sites de compra coletivas. Sério, cara? Puta, que pariu. Puta, maluco, chato, então, velho. Isso dá um trabalho, cara. Dá um trabalho, isso você não faz ideia. Não, é um negócio que já acabou. Não, vocês perceberam que eu roubaguei a ideia, mas coloquei alguém pra trabalhar pra mim. Exatamente. Né, melhor, exatamente. Melhor do que a ideia do Nicolás é só roubar a ideia das lan houses. Dos bailes gays. Né, puta, meu, lan house foi foda, né, cara? Nossa. Você lembra que tinha franquia de lan house, cara? Hoje, 50 centavos, 6 horas. Locadora de videogame, cara. Locadora. E a galera vai lá, paga 3, 4, sei lá quantos reais mas eles pra vão ficar pra... uma hora jogando. É, mas lá, pra jogador casual compensa. Eles vão pra jogar RPG também, essas coisas, né? É. Mas assim. Cara, lá ainda vende Magic, aquelas cartinhas de. Sim, sim. Tem campeonato. Sim. Uma coisa boa pra se roubar a ideia também, meu. Sim, Magic. Por que não? Aliás, assim, é? Produtos é. Para nerds. Um programa de rádio na internet para nerds. Não, mas você sabe por quê? Ó, a por exemplo, você pega. Tudo bem. Uma ideia. Maldito viajou no tempo já, né? Mas você pega o Star Wars, por exemplo, que já tá contando toda a história. Aí o George Lucas, a cada, sei lá, tantos anos, ele fala assim, agora eu vou lançar uma versão... Puta não, que pariu. Cada 3 meses. É, né? Que vai ter... Cada 3 meses uma versão. Sei lá, vai tem passar um segundo a mais. Né, uma navezinha da cor diferente ali. Sim. Não, já vem de tudo, cara. A gente fez um tratamento novo aqui, ó. O C3PO agora tá um pouco mais dourado. Tá mais legal, né? Eles fazem todos, viu? E mais gay, né? É, claro. Sempre, sempre. E a galera não compra um só. Se sair, assim, os 6 filmes com uma modificação, a galera vai comprar tudo de novo. Então o cara tem o cara... todos os filmes em várias versões. Né? Cara, tem cara que bate punheta com o pôster do George Lucas. Ah, cara, acho, que não, acho que até pro Chewbacca tem... batem punheta. Cara. Não, tem sim. O cara... Jar Jar Binks. O cara... gosta das piludinhas. É. Oh, mas o George que... Lucas, ele não faz mais nada além disso? Nada, cara. Tipo, não, ele e o Pedro Bial, quando não tem Big Brother, é meia bosta. Então fica os dois lá jogando não, truco. É... eu acho assim, que ele fica pensando numa... Porque o cara é... Pedro Bial é poeta. Não, o George Lucas... Ah, é, nas horas vagas. Poeteiro. Poeta pra cacete. O George Lucas, ele tem a Lucas Arts, né? Que é uma produtora de cinema, de jogo, de várias coisas. Eles criam efeitos especiais e tal, né? Tal, aliás, eles... assim, os caras, em determinada época, os caras não tinham programas de computador pra eles fazerem. E eles que inventaram os próprios softwares e tal. Sim, é inovadora. Mas falando só do Star Wars, o cara, ele lança qualquer detalhezinho. Ah, vai sair o Star Wars agora com adesivo na tampa do iogurte. Vai vender pra caralho. Uma coisa boa de se roubar também é roubar a ideia do cara que roubou o Facebook, né, cara? É... bem pensado, é, porque cara. É roubado de ladrão que rouba ladrão. Né? Virar sócio do cara. Se a gente começar a pensar, sempre vai ter uma ideia melhor, né? Melhor do que a do Nicolau é a de roubar o Star Wars. Não, a minha é muito boa, aí... vai. Você sinto então, mas aperfeiçoar a ideia é roubar. Boa, mas, por exemplo, eu acho que eu poderia, roubaria a ideia da Coca-Cola, me dá muito mais dinheiro e eu comeria a mulher que eu quisesse também, cara. Não, acho que tem que ter um contrato comigo. Se fudeu. Eu pagaria mais do que você por elas. Não, você pagaria menos, é. Acho que não. Ah, o Vinícius ia pagar o Hugh Hefner Fortuna e ia pagar milhões de dólares. Você acha que a Coca-Cola tem menos dinheiro que a Playboy? Tô falando que você ia pagar menos pra comer a mulher. Então eu roubo a sua ideia do Hugh Hefner, porra. Acabou aí. Ô Zé, você ia... Tem mulher pra todo mundo. Não tem não, mas eu tenho todos. Paga a mulher que vocês quiserem. Zé, tem desconto. Zé. Zé, você como dono da Coca-Cola pagava lá, sei lá, $2,000 e pegava a melhor puta do puteiro. O Vinícius tinha que pagar $60,000 pra sair na Playboy e comer ela ainda, entendeu? Imagina o tanto que eu não ia pegar falando que ia sair na Playboy. Só falando. Playboy. Inventar a revista Playboy, pra quem gosta de gordinhas. Gorda. Não, é só foto de saco, né, cara? É só foto. Isso aí foi um pensamento homossexual, né? O seu pensamento homossexual. Não, eu... Você que vai inventar, pô. Eu automaticamente, quando pensei em Playboy, pensei em gordinhas. Eu pensei em gordinhas também. Se vocês ouvirem aí... YouTube. Se vocês cortarem o áudio aí, vai dar pra ver no meio. O cara pensou em saco, velho. Pô, Vinícius, eu não sabia que você ia voltar no tempo e ainda mudar o nome do bagulho, velho. Playboy, não. Pera, e você, qual... É, se ele roubasse a minha ideia, ele ia chamar Coca-Bola, né? A garrafa é uma bola. É. Não dava pra parar em pé, cara. Playboy e Coca-Bola, os nomes aqui. Ai, tudo nome. O Perna ia voltar e ia mudar a foto do Balrog pra não parecer com ele, né? Pera, você ia mudar o tamanho das camisinhas extra large? É um mal necessário, cara. Tem que existir. Câmera de pneu de caminhão é uma boa opção. É? Bola de né? parque. E você imagina na época que usava, então, tripa de carneiro, né? Nossa, ia ter que ser uma tripa de brontossauro, né? Vai, Perna, qual a sua ideia? Cara, eu não sei, cara. Ah, não, cara, não. Esse cara é sem gasto. Star Wars. Você nicolauziou agora, cara. Não, ô louco, hein, não. Sabe o que ele ia fazer? Ele ia voltar no tempo e ter um curso, assim, pra ele ter mais criatividade e imaginação. Não é possível, velho. Não... Ia terminar o segundo grau. Porque roubar uma ideia é algo criativo pra caralho, sim, né, cara? Ah, beleza. Não, pior do que roubar uma ideia é não saber que ideia é roubar, velho. É, mas aí ataque de oportunidade, cara. Ataque de oportunidade. Perna, eu já sugeri, velho. Perna. Fala que você roubaria a ideia do Star Wars. Já não, tá cara. Pronta. Não, é assim, é uma ideia... É só você pensar um super pouco. Super simples. É. Não, eu acho assim, é algo que pega, sacou? Herpes também. E geodésia, né? Geodésia pega. O Perna ia inventar um... É guinorrela. Morro ele pega também. Pega? Pega. pegaria essa pergunta que o Perna fez e falaria pra ele: faz essa pergunta só no final do podcast. É, mas tem que ver também se quando a gente rouba a ideia, que é bem sucedido, se a gente ia fazer ela ficar bem sucedida. É, por então. Isso que eu falei já, né? Se o José, por exemplo, faz a Coca-Cola lá sabor vinagrete. Então agora, vamos lá, vai terminar. Cada um vai pegar um DeLorean e fique à vontade pra fazer o que quiser com ele relacionado à viagem do tempo. Vamos lá, quem começa? É, mas é o DeLorean, eu vou ter hoje ele. É, agora. Aí eu acho que se eu vender ele hoje, eu ganho uma grana do caralho, como colecionador. O legal é que você pode vender, ficar com a grana, voltar pro passado com a grana. Não, falar, você já vende, não, você volta pro passado. Você ia ter que voltar no DeLorean do Zé. Verdade, verdade. Não, então você volta pro passado sem a grana. Ou então não, você não, rouba o. Você arranca o capacitor de fluxo e todas as coisas e coloca numa brasólia. Ó, se eu pudesse escolher um lugar pra voltar assim e ficar, por exemplo, vou fazer essa hipótese, hein? Eu queria ficar, acho que nos anos 20 ali, anos 30, hein, mano? Pegar um ternão da hora, um daqueles coletes da hora, uma Thompson, meter bala nos outros. Pô, cara, é vidão, hein, cara? É morrer de um confronto com a polícia. Você sabe então que você tinha não só que voltar no tempo, mas ir pros Estados Unidos também, né? Porque aqui você ia ser o Zé Pilindo, né? É verdade. Sem contar que ia passar um calorzinho, né, mano? É, ia ser complicado. Aqui, você nem ia poder beber. Eu ia lá pra Chicago, assim, cara. Vale lembrar que não tinha depilação também naquela época. É. Né? Al Capone, né, cara? Exato. É, eu fico com o meu pullover já, né? Eu ia ser um gangster. Gangster. É isso aí que eu ia fazer, velho. E você, Perna? Cara, eu, assim, gostaria de viver, assim, entre os anos 50 e 70, assim, que é uma época que musicalmente foi legal pra caralho. Perna ia ser um hippie porra louca. Não. Né? Não tanto de porra louca. Quanta porra, né, cara? Nada, cara. Oi, é um manicômio. Não, e detalhe, a gente falou das Playboys e tal, mas pelado, né, eu acho que as mulheres daquela época eram muito mais bonitas do que dessa época, cara. Mais naturais. Pelo menos naturais, assim. Mais naturais. Que você via, assim, aqueles peitos apontando pro horizonte. Assim. Mas nessa época já tinha calçadinha e cintura baixa, né? É. Então, na Idade da Pedra, não. É mais natural ainda, velho. Não, aí, mas assim, você vê umas Playboys da década de 50, 60, assim, você vê que tá apontando por horizonte, cara, mesmo, você vê umas, assim. Playboys da época de 50? Eu, meu, não, uma vez saiu na Playboy.com uma reportagem, um artigo que os caras colocaram algumas fotos, assim, sobre os seios, aí, das primeiras, até, assim, as décadas. Não, rapidinho, posso fazer um parênteses rapidinho? Claro. Quem disse que você ia conseguir pegar uma daquelas minas lá nos anos 50. Ele só queria ver a Playboy. Ele só queria ver a Playboy no dia que saía, coitado. Por que não? Só mais uma dúvida. Quando você falou seio, você quis dizer teta, peito. Isso. Entendeu? Porque, cara, sério mesmo. Você pega uma foto daquela das minas dos anos 60 e vê lá tal, e você vê hoje aquela bola de bocha que a molecada coloca no peito. Bola de capotão. Aquele, de bocha. Aquele maldito silicone, aquele negócio que parece uma bola cortada no meio, cara. Fala sério, cara. Eu, pelo menos, prefiro muito mais daquela época. E musicalmente também, acho que mais legal. É lógico que no Brasil ia ser um problema muito grande, porque a gente, né, é ditadura. Mas você podia levar seu iPod. Não, mas eu entendo, já gravadas. Eu entendo o que você tá falando, tudo, mas, cara, hoje, vivendo no século XXI, dá pra você ouvir as músicas daquela época e ver as Playboy daquela época. Não, você não precisa voltar lá. Mas cara, uma coisa é eu ouvir o Led Zeppelin, outra coisa é eu ir no show do Led Zeppelin. Ah, eu acho que naquela época o máximo que você ia no show do Caetano Veloso. Nem Mato Grosso. Nem Mato Grosso. Contra o vento. Nossa senhora. Os grandes festivais. Você ia ser comunista ou você ia ser. Cara, eu não sei. Você ia ser o Nespiano, né, ô Perna? Não sei. Imagina o Perna, Perna hippie, calça moletom sem cueca. Ó, velho, nos anos 20 eu só queria poder metralhar umas pessoas antes de morrer, cara. Algo simples de fazer, porque o metralhador... Festival de Woodstock, o Wood ali seria por causa do Perna. E o Stock também, né, cara? O Stock também. É verdade, é. Estocado ali, velho. Seria isso, cara. É uma época assim que eu acho bacana pra caramba, assim. Cagado. E você, seu alemão? Então, eu acho que eu ia voltar, tipo assim. Eu ia voltar sempre no. Vários, não ia viver, mas eu ia voltar pra um lugar e eu ia ser o tipo o cara, o doutor vai dar merda, tá ligado? Tipo, quando ia acontecer alguma coisa muito foda, assim, tipo, quando, sei lá, o Hitler resolveu invadir a União Soviética, eu ia chegar do lado e falar, vai dar merda, hein, velho. Você ia ser o Nelson, né, cara? É. Eu ia fazer, Eu falei que ia dar merda, velho. É. Porque ia ser legal, né? Você, tipo, aí eu ia mudar tudo. Imagina só se é o Zé da merda. É, imagina, porque você ia falar a primeira vez, vai dar merda. E deu depois merda. Eu ia voltar pra falar, não falei que ia dar merda? Cê, aí, é aí Adamos, mais né, pra frente na terceira fala... vez você já teria credibilidade. Exatamente. Pra... É, é. Exatamente. Não é? Então era isso. Que eu tinha pra falar aí. E você, Zé? Eu sei que você tá louco pra falar, vai. Tem o Nicolau ainda. Ah, e o Zé? Ouvintes, o Zé tá embaçando muito aqui. Eu acho que ou ele vai falar grande uma merda, ou... Ó, pensando pequeno assim, eu voltaria 2 horas atrás e mudaria aquela porra daquela abertura que a gente fez com a merda. Perna, pensando pequeno, o que, que você consegue pensar? É. Não consegue. Não. Agora, pra viver assim, eu acho que eu voltaria no século XIX, né, cara? Sei lá, aquela época lá, com as menininhas com 15 anos, a família já entregava pra você. O dote. Não tinha, né? Não tinha problema com polícia, com essas coisas, né? Com 15 anos, o pai chamava você lá, falava, leva minha filha, ela é tua. E ainda te dava uma grana, né? Dava uma grana pra levar a menina. Ou seja, você, né, você podia mas levar tinha que pra, casar, fi. E divórcio não era algo tão simples igual é hoje, não. Não, mas não, mas se não é. Se você assim traísse. Também. Ué, o alemão não falou que ia passar por vários pontos, sendo o Zé. Eu ia sabe ser tudo. O Zé, sabe tudo, o Zé vai dar merda. Eu seria o Zé. Eu seria, por poucos momentos ali, o Zé pega o dote ali, cara. Pega o dote. É. O depois Zé. Montaria no meu Delore e iria pegar o dote de outro. O Zé. Ia pegar o dote do perna, por engano. O Zé, o Zé. O Zé, o Zé. O Zé, o Zé, o Zé. Não é pensar que foda você chegar lá no século XIX e explicar o que é o DeLorean, né? Não, mas você tem que amortar, igual ele fez, isso mano. Aqui é um charretão, né? Tem que explicar. Não, tem que falar que é uma carruagem de ferro, carruagem dos deuses, um bagulho assim. Zé, mas tem que amortar, igual ele fez, magia negra, ele fez, né? É, mas é foda, né? O Zé ia pra fogueira direto, mano. Com essa barba aí, velho. Essa cara de comunista, né? O Zé, o Zé, o Zé. O Zé, o Zé. Ele fica igual o Quagmire, né? O Zé é o novo Marco, né, cara? Marco, Marco, Marco. O Zé, o Zé, o Zé. O Zé. O seu, Nicolau. Eu não sei. Eu faria alguma coisa um pouco mais voltada pra parte econômica. Ah, eu gostaria. Pelo amor de Deus, mano, velho. Pra que mais dinheiro, cara? Seja a minha vida, caralho. Seja para... legal. Seja... O cara só fez em dinheiro, mano. Nicolau, porra, mano. Eu queria voltar pra década de... final da década de 20, início da década ele, de 30. Não, eu ia matar pro prazer, eu ia matar pro prazer. Ia roubar o DeLorean dele. Deixa ele lá. Eu ia... Ai, caramba. Vai, Nicolau, nylon. Eu ia voltar pra década de 30, nos Estados Unidos, início da década de 30, com a quebra da bolsa de 1929, e eu ia fazer investir em ações ali naquela época, porque da partir dali da estaca zero, onde estão todas as empresas quebradas, eu ia ter só crescimento e ia conseguir... Não esquece de levar o dinheiro, hein? Enriquecer de uma forma lícita. Eu também. Fazendo os outros morrer de fome. Eu ia fazer isso vendendo bebida, cara. José, José. José, José. José! E pra fechar, claro, né? Seu Nonô. Eu já tô lá. Eu nunca saí de lá, porra! Fala José aí, seu Nonô. Fala... Eu não consigo. Não dá pra falar com a voz, seu Nonô. José! Eu já falo assim. Normalmente. Se o senhor tivesse uma máquina do tempo, o senhor tentaria evitar que o Vanderlei morresse? Eu não sei dirigir, porra. Ia ter que alguém me levar. Não pode ser um táxi do tempo, por exemplo. Mas falando em retardado... Caralho. Senhor Nono, o senhor entrou nas drogas por causa disso, senhor Nono? Fumo drogas, gente. Mas é só por diversão ou é dependência química mesmo? É, interessa pra você, palhaço. Não, mas assim, e essa vida de drogas e Corinthians, ainda tá curtindo? Que curtindo? Corinthians, porra? O senhor não falou que era Corinthians agora? Você é burro, meu. Eu falei que sou maloqueiro. Ah, tá, entendi. É silônimo. Silônio. Mas o senhor não pretende voltar pras religiões? Não, agora eu vou virar maloqueiro mesmo, traficante, essas coisas agora. Agora eu sou do mal. Ah, é? Pessoa maléfica agora. precisar matar alguém aí, tamo aí, beleza? Beleza? Beleza? Beleza. Então, tô vendendo drogas também. Tamo aí, né? Essa é comércio, né, gente? Tem que vender drogas, vender serviço. Porque nos dias de hoje, ô, pessoal... Sim. A gente tem que se virar com as coisas, né? Porque, imagina só, se naquela época, né? Era uma vida assim, não dava mesmo. Você tinha que dar um jeito. Agora tá mais fácil, né? Porque você pode ser anônimo. Eu, por exemplo, sou anônimo. Não tem registro. Sou anônimo, trabalho aqui, vendo drogas e, né? E aí, tamo indo. Que é a vida da gente, né? Gente... Tem que fazer as coisas que a gente pretende fazer. Não dá pra fugir dessa coisa.